aumenta o leite pão, aumenta a condição, aumenta a gasolina, aumenta o aluguel, aumenta o arroz, aumenta o feijão, aumenta o desemprego, abaixa meu salário. Tudo está caro, eu não sei o que fazer. Tudo está caro, roubar não é o dilema. Tudo está caro, o que vai resolver? Tudo está caro, tem que mudar. Eu faço uma compra, eu pago aquele tanto, eu durmo com um preço, acordo com outro. Eu faço bico aqui, eu faço bico ali, mas mesmo assim, não tá dando pra viver. Não se desespere, não se desespere. Tudo está caro, tudo está caro, tudo está caro, tudo está caro. Aumenta o leite pão, aumenta a condição, aumenta a gasolina, aumenta o aluguel, aumenta o arroz, aumenta o feijão, aumenta o desemprego, abaixa meu salário. Todo revoltado, chamo meu patrão para bater um papo. Peço para ele um adiantado e ele diz: desse jeito eu não aguento. Tudo está caro, não se desespere. Tudo está caro, não se desespere. Tudo está caro, não se desespere. Tudo está caro, não se desespere. Tudo está caro, eu não sei o que fazer. Aumenta o leite pão, aumenta a corrupção. Tudo está caro, roubar não é o dilema. Aumenta a gasolina, aumenta o aluguel. Eu não sei o que fazer. Aumenta o arroz, aumenta o feijão. Tudo está caro. Aumenta o desemprego. Tudo está caro. Abaixa meu salário. Tudo está caro. Não se desespere. Tudo está caro. Abaixa a inflação. Tudo está caro. Aumenta o meu salário. Tudo está caro. Tem que mudar. Tem que mudar. Tudo está caro. Não se desespere. Tudo está caro. Não se desespere. Tudo está caro. Não se desespere. Tudo está caro. Não se desespere. Tudo está caro, não se desespere. Tudo está caro, não se desespere. Tudo está caro, não se desespere. Tudo está caro, não se desespere. Tudo está